Dia. Capítulo 8. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Henry Maxwell andava de um lado para o outro em seu gabinete. Era quarta-feira e ele havia começado a refletir sobre o tema da mensagem para o culto daquela noite. De uma das janelas de seu gabinete podia avistar a chaminé alta da oficina ferroviária. O topo da tenda do evangelista se sobressaía em meio aos prédios ao redor do retângulo. Ele olhava pela janela toda vez que se virava para ela. Depois de um tempo, sentou-se à sua mesa e pegou uma folha grande de papel. Depois de pensar por alguns minutos, escreveu o seguinte em letras grandes: algumas coisas que Jesus provavelmente faria nesta paróquia. 1. Viveria de maneira simples e modesta, sem luxo desnecessário por um lado e sem um asceticismo exagerado por outro. 2. Pregaria sem medo aos hipócritas da igreja, fossem eles socialmente importantes ou ricos. 3. Mostraria de forma prática e simples sua simpatia e seu amor pelas pessoas comuns e também pelos ricos, instruídos e sofisticados, que formam a maioria da paróquia. 4. Iria identificar-se com as grandes causas da humanidade de alguma forma pessoal que exigisse abnegação e sofrimento. 5. Pregaria contra o funcionamento de bares em Raymond. 6. Ficaria conhecido como amigo e companheiro dos pecadores do retângulo. 7. Desistiria da viagem à Europa nas férias deste ano. Estive no exterior duas vezes e não posso dizer que tenho uma necessidade especial de descansar de novo. Estou bem e poderia abrir mão desse prazer, usando o dinheiro para ajudar alguém que precisa mais de férias do que eu. É provável que haja muitas pessoas assim na cidade. Com uma humildade que desconhecia até o momento, ele sabia que o esboço que havia feito das prováveis ações de Jesus carecia dolorosamente de profundidade e força, mas procurava com cuidado formas concretas pelas quais pudesse expressar o que julgava ser a conduta de Jesus. Quase todos os pontos listados significavam para ele uma mudança completa dos costumes e hábitos de anos do ministério. Apesar disso, ainda procurava fontes mais profundas que revelassem o espírito semelhante ao de Cristo. Não tentou escrever mais e sentou-se à sua mesa, absorto em seu esforço de entender cada vez mais o espírito de Jesus na própria vida. Maxwell havia esquecido o tema específico para o culto de oração com o qual havia começado o estudo da manhã. Estava tão absorto em seu pensamento que não ouviu a campainha tocar. Foi despertada pela empregada que anunciou uma visita. Era o Sr. Gray. Maxwell foi até o pé da escada e pediu a Gray que subisse. O homem subiu e explicou o motivo da visita. Eu preciso de sua ajuda, Sr. Maxwell. Tenho certeza de que o senhor ficou sabendo da reunião maravilhosa que tivemos na segunda-feira e ontem à noite. A senhorita Winslow tem conseguido melhores resultados com sua voz do que eu, e a tenda já não acomoda as pessoas. Fiquei sabendo. É a primeira vez que as pessoas lá a ouviram cantar. Não é de admirar que estejam interessadas. Foi uma surpresa maravilhosa para nós e um acontecimento muito encorajador para o nosso trabalho. Mas vim aqui perguntar se o senhor não poderia pregar lá hoje à noite. Estou com um forte resfriado. Não dá para contar com a minha voz outra vez. Eu sei que estou pedindo muito a um homem tão ocupado quanto o senhor. Mas se não puder ir, pode ser muito franco, eu tentarei arranjar outra pessoa. Desculpe, mas hoje temos o culto de oração em nossa igreja, começou Henry Maxwell. Em seguida, ficou envergonhado e acrescentou: acho que consigo dar um jeito de ir, sim, pode contar comigo. Gray agradeceu empolgado e levantou-se para ir embora. Você pode ficar mais um minuto, Gray, para fazermos uma oração juntos? Sim, respondeu Gray. Então os dois se ajoelharam no gabinete. Henry Maxwell orou como uma criança. Grace se emocionou e derramou algumas lágrimas enquanto estava ajoelhado ali. Havia algo digno de compaixão na maneira como Maxwell, que até então havia levado o exercício de sua vida ministerial de forma tão limitada, agora implorava por sabedoria e força para transmitir uma mensagem às pessoas do retângulo. Gray levantou-se e estendeu a mão. Deus o abençoe, Sr. Maxwell. Tenho certeza que o Espírito lhe dará poder hoje à noite. Henry Maxwell não respondeu. Não se sentiu confiante nem para dizer que era o que ele esperava. Entretanto, pensou em sua promessa e ela lhe deu um pouco de paz para renovar seu coração e sua mente. Foi assim que os membros da primeira igreja, quando entraram no salão de culto naquela noite, tiveram outra surpresa. Havia um número excepcionalmente grande de pessoas. Nunca na história da primeira igreja, as reuniões de oração, desde aquela notável manhã de domingo, haviam tido tantos frequentadores. O Sr. Maxwell foi direto ao ponto. Sinto que recebi o chamado para ir ao retângulo hoje à noite. Então gostaria que decidissem se vocês podem realizar essa reunião aqui hoje. Eu acho que o melhor seria que alguns voluntários fossem ao retângulo comigo, preparados para ajudar no que for preciso após o culto. Se necessário, o restante permanece aqui e orasse para que o poder do Espírito nos acompanhasse. Assim, meia dúzia de homens acompanhou o pastor e o restante das pessoas permaneceu no salão. Enquanto saía do salão, Maxwell não pôde deixar de pensar que era provável que, entre todos os membros de sua igreja, talvez nunca tivesse havido um grupo de discípulos capazes de realizar uma obra que conseguisse levar pecadores necessitados a conhecer Cristo. O pensamento não durou muito a ponto de atormentá-lo durante o caminho, mas era simplesmente uma parte de toda a sua nova concepção do que significava discipulado cristão. Quando ele e seu pequeno grupo de voluntários chegaram ao retângulo, a tenda já estava lotada. Eles tiveram dificuldade para chegar ao púlpito. Rachel já estava lá com Virginia e Jasper Chase, que tinha ido no lugar do médico naquela noite. Quando a reunião começou, com Rachel cantando solo e as pessoas sendo convidadas a participar do refrão, não cabia mais ninguém nem de pé na tenda. A noite estava agradável e, uma vez que as laterais da tenda estavam erguidas, uma grande quantidade de rostos espreitavam ao redor, olhando para dentro e formando parte da plateia. Depois da música e da oração feita por um dos pastores da cidade, Gray explicou por que não podia falar e, de seu modo simples, passou o culto para o irmão Maxwell da primeira igreja. Quem é esse cara? Perguntou uma voz rouca, quase do lado de fora da tenda. É o pastor da primeira igreja. Hoje temos um convidado bacana. Você disse primeira igreja? Eu conheço ele. O dono da casa onde eu moro comprou um banco lá na frente, comentou um homem que era dono de um bar e houve risadas. Joga a corda na onda escura. Um bêbado que estava ali perto começou a cantar com uma voz nasalada, imitando um cantor itinerante local, o que provocou risos e gritos de aprovação dos que o cercavam. As pessoas na tenda se viraram na direção do tumulto. Houve quem gritasse: coloca ele para fora, dá uma chance para a primeira igreja. Música, música, outra música. Henry Maxwell levantou-se e foi tomado por uma grande onda de pavor. Aquilo não era o mesmo que pregar para pessoas bem vestidas, respeitáveis e bem educadas do centro da cidade. Ele começou a falar, mas a confusão aumentou. Gray foi ao encontro da multidão, mas não pareceu capaz de acalmá-la. Maxwell levantou o braço e a voz. A multidão na tenda começou a prestar um pouco de atenção, porém o barulho do lado de fora aumentou. Em poucos minutos, o público estava fora de controle. Ele se virou para Rachel com um sorriso triste. Cante alguma coisa, senhorita Winslow, eles vão ouvi-la, disse ele. E em seguida sentou-se e cobriu o rosto com as mãos. Era a oportunidade que Rachel esperava. e ela estava totalmente pronta para aproveitá-la. Pediu a Virgínia, que estava diante do órgão, que tocasse algumas notas do hino. Salvador, eu sigo, guiado por ti, ainda sem ver a mão que me conduz. Que se acalme e descanse o meu coração. Não mais temerei, somente fazer a tua vontade será minha vontade. Rachel nem havia acabado de cantar a primeira frase quando todas as pessoas da tenda se viraram para ela em silêncio e com reverência. Antes mesmo que ela tivesse terminado a estrofe, o povo do retângulo já estava controlado e dominado, prostrado aos seus pés como um animal selvagem, e ela cantou sem nenhum perigo. Ah, não dava para comparar a plateia arrogante, perfumada e crítica das salas de concerto com esse mar de gente suja, bêbada, impura e desnorteada que tremia e chorava, cada vez mais estranha e melancolicamente absorta ao toque da ministração divina dessa bela jovem. O Sr. Maxwell, quando levantou a cabeça e viu a multidão transformada, vislumbrou algo que Jesus provavelmente faria com uma voz como a de Rachel Winslow. Jasper Chase estava sentado e tinha os olhos fixos na cantora. E seu maior desejo como um autor ambicioso foi tragado ao pensar no que o amor de Rachel Winslow às vezes poderia significar para ele. E no meio da escuridão lá fora, estava a última pessoa que alguém esperaria ver em um culto na tenda, Rollin Page, que, empurrado de todos os lados por mulheres e homens grosseiros que não tiravam os olhos de suas roupas elegantes, parecia não se incomodar com o que o cercava e, ao mesmo tempo, se deixava dominar pela força que Rachel exercia sobre ele. Ele havia acabado de chegar do clube, nem Rachel nem Virginia o viram naquela noite. A música acabou. Maxwell se levantou novamente. Dessa vez, ele se sentia mais calmo. O que Jesus faria? Ele falou como jamais pensou ser capaz. Quem eram essas pessoas? Eram almas imortais. O que era o cristianismo? Um convite feito aos pecadores, não aos justos. Como Jesus falaria com eles? O que ele diria? Maxwell não conseguiria dizer tudo o que a mensagem de Cristo deveria conter, mas tinha certeza acerca de uma parte dela. E foi com essa certeza que ele continuou a falar. Nunca havia sentido compaixão pela multidão. O que a multidão significou para ele durante seus 10 anos na primeira igreja não passava de algo vago, perigoso, sujo e problemático da sociedade. Fora do alcance da igreja e também do seu, um elemento que de vez em quando lhe causava uma dor desagradável na consciência, um fator em Raymond que era discutido nas associações como massas e em artigos escritos pelos irmãos na tentativa de mostrar porque as massas não estavam sendo alcançadas. Entretanto, nesta noite, enquanto encarava as massas, perguntou a si mesmo se afinal esta não era apenas uma multidão como aquela que Jesus encarava com frequência. E Maxwell sentia um verdadeiro amor por essa multidão, o que é um dos melhores sinais que um pregador poderia ter de estar vivendo perto da essência da vida eterna para o mundo. É fácil amar um pecador, sobretudo se ele é uma pessoa pitoresca ou interessante. Amar uma multidão de pecadores é claramente uma qualidade semelhante à de Cristo. No final da reunião, não houve nenhum interesse especial. Ninguém ficou na tenda após o culto. As pessoas logo deixaram o local e os bares, que estavam com poucos clientes durante a reunião, voltaram a mostrar que era um negócio próspero. O retângulo, como se quisesse compensar o tempo perdido, retomou a sua habitual devassidão noturna com força total. Maxwell e seu pequeno grupo, incluindo Virginia, Rachel e Jasper Chase, atravessaram os bares e antros até chegarem à esquina onde passava o ônibus para casa. Este lugar é terrível, disse o ministro enquanto esperava a condução. Nunca imaginei que Raymond tivesse uma ferida tão purulenta. Nem parece que esta cidade tem tantos discípulos de Jesus. O senhor acha que alguém pode acabar com essa praga da bebida? Perguntou Jasper Chase. Ultimamente tenho pensado como nunca no que o povo cristão poderia fazer para acabar com essa praga dos bares. E se nós todos nos juntarmos para combater isso? Por que os pastores cristãos e os membros das igrejas de Raymond não se organizam contra o comércio de bebidas? O que faria Jesus? Ele se calaria? Ele votaria em favor desses lugares que fomentam crimes e mortes? O reverendo estava falando mais consigo mesmo do que com os outros. Lembrou-se de que sempre havia votado a favor desse comércio, assim como quase todos os membros de sua igreja. O que Jesus faria? Ele conseguiria responder a essa pergunta? Se estivesse vivo hoje, o mestre pregaria e agiria contra o funcionamento dos bares? Como ele pregaria e agiria? Imagine que não fosse popular pregar contra o comércio de bebidas. E se os cristãos pensassem que só o que poderia ser feito seria permitir o mal e, assim, obter lucro com o pecado necessário? Ou vamos supor que os próprios membros da igreja fossem os proprietários do prédio onde ficam os bares, e aí? Ele sabia que esta era a realidade em Raymond. O que Jesus faria? Maxwell entrou em seu gabinete na manhã seguinte com apenas parte dessas perguntas respondidas. Pensou nisso o dia todo, ainda estava pensando e tirando certas conclusões reais quando o Evening News chegou. Sua esposa trouxe o jornal e sentou-se por alguns minutos enquanto ele lia as notícias para ela. No momento, o Evening News era o jornal mais surpreendente de Raymond. Em outras palavras, estava sendo editado de maneira tão extraordinária que seus assinantes nunca haviam se entusiasmado tanto com um jornal. Primeiro, notaram a ausência de matérias sobre lutas de boxe e, aos poucos, começaram a perceber que o News já não publicava histórias de crimes com descrições detalhadas ou de escândalos da vida privada. Depois, perceberam que os anúncios de bebida e de cigarros foram retirados, além de outros anúncios de caráter duvidoso. A suspensão do jornal aos domingos causou muitos comentários, mas agora era o cunho dos editoriais que estava dando o que falar. Uma citação tirada do jornal de segunda-feira mostrará o que Edward Norman estava fazendo para cumprir a sua promessa. O título do editorial era: O lado moral das questões políticas. O editor do News sempre defendeu os princípios do grande partido político no poder no momento. E até então, costumava discutir todas as questões políticas sob o ponto de vista da conveniência ou da crença desse partido em oposição a outras organizações políticas. Daqui em diante, para agirmos do modo mais transparente possível com todos os nossos leitores, o editor apresentará e discutirá todas as questões políticas sob o ponto de vista do que é certo ou errado. Em outras palavras, a primeira pergunta a ser feita nessa redação sobre qualquer questão política não será: é do interesse do nosso partido? Ou está de acordo com os princípios estabelecidos por nosso partido em sua plataforma de governo? Mas sim, esta medida está de acordo com os princípios e ensinamentos de Jesus como o autor do mais alto padrão de vida conhecido pelos homens. Ou seja, para deixar perfeitamente claro o lado moral de toda questão política, será considerado o mais importante e será claramente estabelecido que nações e indivíduos estão sob a mesma lei para fazer todas as coisas para a glória de Deus como a primeira regra de conduta. O mesmo princípio será observado nessa redação em relação a candidatos a cargos de responsabilidade e de confiança na República. Independentemente da política partidária, o editor do News fará todo o possível para eleger os melhores candidatos e não apoiará de forma consciente nenhum político que não seja digno, por maior que seja o apoio que ele receba do partido. As primeiras perguntas acerca do suposto candidato e de suas propostas serão: ele é o homem certo para o cargo? Ele é um homem correto e capaz? Suas propostas são condizentes? Há outras questões, mas citamos o suficiente para mostrar o cunho do editorial. Impressionadas, centenas de pessoas em Raymond leram isso e não conseguiram acreditar. Muitas delas escreveram de imediato para o News, sugerindo ao editor que suspendesse o jornal. No entanto, o jornal continuou a ser publicado e passou a ser lido com entusiasmo por toda a cidade. Ao final de uma semana, Edward Norman sabia muito bem que estava perdendo rapidamente um grande número de assinantes. Encarou a situação com calma, embora Clark, o editor-chefe, tivesse sido implacável em antecipar a falência do jornal, sobretudo depois do editorial de segunda-feira. Nessa noite, enquanto lia o jornal para a esposa, Maxwell pôde observar em quase todos os cadernos do periódico evidências da obediência consciente de Norma à promessa que havia feito. Não havia mais manchetes apelativas, sensacionalistas e assustadoras. As matérias indicadas pelas manchetes estavam em perfeita harmonia com os títulos. Ele notou em duas colunas que o nome dos repórteres aparecia na parte inferior do texto e havia um notável avanço em termos de qualidade e estilo no artigo dele. Então Norman começou a pedir aos repórteres que assinem as suas matérias. Ele conversou comigo a respeito. Isso é bom. Assim, a responsabilidade pelo texto é de quem o escreve e isso eleva o nível do trabalho. É bom tanto para os leitores quanto para os escritores. Maxwell parou de repente. Sua esposa levantou os olhos, interrompendo o trabalho que estava fazendo. Ele estava lendo algo com o máximo interesse. Ouça isto, Mary, disse ele, depois de algum tempo, com os lábios trêmulos. Esta manhã, Alexander Powers, superintendente das oficinas da L&T RR desta cidade, entregou seu pedido de demissão à empresa e alegou o fato de que chegaram às suas mãos certas provas de violação da Lei de Comércio Interestadual e também da lei estadual recentemente adotada para impedir e punir o cartel de ferrovias, em benefício de certos transportadores favorecidos no processo. O Sr. Powers declara em seu pedido que não pode mais omitir as informações que sabe sobre a empresa. Ele testemunhará contra ela. Já entregou as provas contra a empresa à comissão e agora cabe a ela tomar as medidas necessárias. O News gostaria de opinar sobre a ação do Sr. Powers. Em primeiro lugar, ele não tem nada a ganhar com isso. De forma voluntária, ele perdeu uma posição muito importante, quando, ao se manter em silêncio, poderia tê-la conservado. Em segundo lugar, acreditamos que sua atitude contará com a aprovação de todos os cidadãos honestos e sérios, que acreditam que a lei pode ser cumprida e os infratores levados à justiça. Em um caso como esse, no qual normalmente é quase impossível obter evidências contra uma empresa ferroviária, acredita-se, em geral, que seus funcionários muitas vezes têm em mãos fatos que configuram crime, mas não acham que compete a eles informar as autoridades que a lei está sendo descumprida. Essa falta de responsabilidade por parte de quem deveria agir de forma responsável acaba afetando todos os jovens ligados à empresa. O editor do News lembra a declaração dada por um funcionário da importante empresa ferroviária desta cidade há pouco tempo. Quase todos os funcionários de determinado departamento da empresa sabiam que grandes quantias de dinheiro eram desviadas por meio de violações ardilosas da lei de comércio interestadual. Ele estava propenso a apoiar a astúcia com que se dava a prática e declarou que todos fariam o mesmo se ocupassem posições altas na empresa que lhes permitissem tentar algo do tipo. É desnecessário dizer que essa condição da prática comercial é capaz de destruir todos os padrões de conduta mais nobres e mais elevados. E nenhum jovem consegue viver em meio a um clima de desonestidade impune e desrespeito à lei, sem que seu caráter seja destruído. Em nossa opinião, o Sr. Powers fez a única coisa que um cristão poderia fazer. Ele prestou um serviço corajoso e útil ao Estado e ao público em geral. Nem sempre é fácil determinar as relações que existem entre cada cidadão e seu dever para com o público. Nesse caso, não temos dúvida de que a medida adotada pelo Sr. Powers é recomendada a todo homem que acredita na lei e no cumprimento dela. Há momentos em que o indivíduo deve agir em favor das pessoas, de maneira que implicará sacrifício e a pior perda possível para ele. O Sr. Powers será mal compreendido e terá suas palavras deturpadas, mas não há dúvida de que sua atitude será aprovada por todo cidadão que deseja ver a maior corporação, como também o indivíduo mais frágil, sujeitos à mesma lei. O Sr. Powers fez tudo o que um cidadão patriota e leal poderia fazer. Resta agora a comissão agir com base nas evidências apresentadas por ele, as quais, ao nosso ver, são provas incontestáveis do crime praticado pela L&T. Que a lei seja aplicada independente dos envolvidos que forem culpados.